agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado, o programa que lhe traz todos os dias, de segunda a sexta-feira aqui na Antena Web, um pouco mais da alma portuguesa. Eu sou Joana Santos e cá estou para lhes trazer então este tesouro, para vos trazer fados escolhidos por vós, se acharem que devem o fazer, ou fados escolhidos a pensar em vocês que estão aí desse lado. Pois é, se for você a pedir um fado, eu passarei o fado que me pediu. Se não pedir, eu vou escolher um fado para si, esperando eu conseguir tocar a sua alma. Assim, vamos todos ouvindo, escutando e aproveitando um pouco mais deste tesouro português. Já sabe então que pode pedir esses seus fados e será um gosto para a equipa do Diga Lá ao Senhor Fado trazê-los à antena. Pode então pedi-lo através de www.radioantenaweb.info, deixando-me um comentário no nosso site, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Vamos começar com o Primeiro Amor, na voz de Maria da Fé. Depois ficamos com Meu Coração Parou, de Fernando Maurício. E terminamos com Fadista Louco. Três grandes fatos para ouvir, aproveitar e sentir. Aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. garganta. Não chego a saber quem sou, nem o que faço na vida. Sou folha no chão caída, sou poeta que não canta, nem um grito de revolta nestes meus lábios cansados, nos meus olhos magoados, o olhar de ver ninguém. Sou quarto onde ninguém volta, sou um berço sem menino, uma carta sem destino, que não sabe de onde vem. Eu sou o louco mais louco, à solta por esse mundo. Sou um verso tão profundo que ninguém o decifrou. Tudo isto porque há pouco, quando cheguei, não te vi, e até tu voltares aqui. O meu coração parou, e até tu voltares aqui, o meu coração parou. Diga lá ao Senhor Fado. Eu canto com os olhos bem fechados, que o maestro dos meus fados é quem lhes dá o condão. E assim não olho para outros lados e canto de olhos fechados para eu olhar para o coração. É fadista de outras eras, que sonha viver quimeras em loucuras desavindas. Meu coração, se canto quase me mata, pois por cada vez que mata rouba um pouco à minha vida. Nos dois, talvez um dia depois, devo parar pouco a pouco. Talvez alguém se lembre ainda de nós e sinta na minha voz o que sentiu este louco. Fados escolhidos para passar aqui neste programa, escolhidos fados que tocam o coração, que tocam a alma. Vamos ficar então com fados que também nos vão com certeza fazer recordar bastante. Ficamos agora com Já Me Deixou, um fado de Beatriz da Conceição. Depois ficamos com Morri Ontem, um fado cantado aqui

sagrada jura. Todo meu viver foi teu, mas sem ver o que fazias, presa a outro amor fugiste, sem pensar quando partiste e a minha vida partias. Morri ontem, podem crer, a hora que o sol morria, a hora triste em que o dia é dia e deixa de o ser. Comigo nunca mais contem, pois de mim mais nada existe. Morri quando tu partiste, partiste ontem, morri ontem. Quero gostar, quero sentir o teu calor. ao fim então do nosso Diga Lá ao Senhor Fado aqui na Antena Web. Por hoje vamos embora, mas prometemos estar aqui amanhã para lhe trazer um pouco mais desta alma portuguesa, destas grandes guitarras, vozes, poetas, fadistas, destes grandes representantes deste tesouro português. Sim, sugiro-lhe também, ou tem sempre a nossa sugestão, de que nos pode pedir o seu fado em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Fique então por aí, aproveite toda a programação da Antena Web. Vou deixá-lo com Criança Negra, o fado de Maria Armanda, e depois ficamos com o fado de Ada de Castro, Amor Louco. Três grandes fados para terminar este seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Fique bem e até amanhã. Exploraram o teu torrão e prometeram-te amor. Tragaste o duro pão, choraste de raiva e de dor. Andavas de pé descalço, davas teu braço sem seres ninguém. A esperança já perdias, porque não querias no querer de alguém. Criança negra que não conheceste os pais, tens pele de seda e sentir como as demais. Criança muda por ouvir e não falar, criam-te surda para morreres a trabalhar. Criança muda por ouvir e não falar, criam-te surda para morreres a trabalhar. Venderam o teu manjar e fomes te deram de troco. Calaram o teu pensar, falaram-te ao murro e ao soco. Dormiste de fatigado, de maltratado, no teu chão quente. Gritaste para o mundo ouvir, para alguém sentir que era gente. Criança negra que não conheceste os pais, tens pele de seda e sentir como as demais. Criança muda por ouvir e não falar, criam-te surda para morreres a trabalhar. Criança muda por ouvir e não falar, criam-te surda para morreres a trabalhar. Criança muda por ouvir e não falar, criam-te surda para morreres a trabalhar. Amor, queria só para nós dois a aventura deste de sol.